Afecheiros 74, capítulo 37, Gloriana. Antes de embarcar no Gloriana, Roger pensou estar em boas condições. Na verdade, em comparação com a maioria dos espécimes humanos, malnutridos e envelhecidos, que formavam o resto da tripulação, ele considerava que estava muito bem. Foram precisas exatamente 14 horas, a duração de um dia de trabalho, para que mudasse de ideias. Bolhas com as quais tinha contado, além de músculos doloridos, carregar caixas, levantar butalós e puxar cordas. Era um trabalho familiar, apesar de não o fazer há algum tempo. Do que ele se tinha esquecido era do cansaço profundo que o inundava, tanto do frio constante das roupas molhadas como do trabalho. Ele gostava do trabalho árduo, porque o aquecia temporariamente. Apesar de saber que o calor seria sucedido por uma leve e constante tremura assim que subisse ao convés, onde o vento gelado voltava a soprar as suas roupas finas, empapadas em suor. As mãos, com calosidades e arranhões causados pelo cânhamo, doíam-lhe. Mas era esperado que assim acontecesse. No fim do seu primeiro dia, as palmas das suas mãos estavam enegrecidas do alcatrão. E a pele dos dedos rachava e sangrava nas articulações em carne viva. Mas a dor causada pela fome tinha sido uma surpresa. Nunca pensou ser possível sentir tanta fome daquela maneira. Um homem curvado que trabalhava ao lado dele, um tal Duff, estava igualmente molhado, mas parecia inabalado pela situação. O longo nariz, pontiagudo, que farejava como um furão, tinha a ponta azulada e pingava sem parar. Mas os olhos claros estavam atentos e a boca sorria abertamente, mostrando os dentes da cor da água no Firth. Coragem, homem, sê forte! Duff deu-lhe uma cotovelada amigável nas costelas e desapareceu ao entrar pela escotilha, da qual ecoavam recessos cavernosos de gritos blasfemos e batidas estrondosas. Roger voltou a descarregar as mercadorias, animado ao pensar no jantar. O porão já estava meio cheio. Os barris de água estavam carregados. Filas e mais filas de barris de madeira, no escuro, cada um com 100 galões, a pesar mais de 320 quilos. O porão, na outra extremidade da embarcação, ainda estava vazio e uma procissão constante de carregadores atravessavam a doca como formigas, empilhando caixas e barris, rolos e pacotes, e parecia inconcebível que a massa coubesse no navio. Demoraram 2 dias para carregarem tudo: barris de sal, rolos de tecido, enormes caixas de peças de metal que tinham que ser baixadas com cordas devido ao peso. Foi aqui que o tamanho de Roger se tornou um benefício. Na ponta de uma corda havia um cabrestante. Ele apoiou-se no peso de uma caixa suspensa do outro lado e, com os músculos contraídos pelo esforço, desceu-a o suficiente para que os dois homens lá embaixo pudessem agarrá-la e colocá-la no porão cada vez mais cheio. Os passageiros entraram ao fim da tarde. Uma fila de imigrantes que transportavam malas, pacotes, galinhas em gaiolas e crianças. Eram a carga das entrepontes, um espaço criado pela construção de uma antepara no porão da proa e tão lucrativa quanto os produtos maiores à popa. Servos e imigrantes, dissera-lhe Duff, a olhar para quem entrava com um olhar aguçado. Cada um vale 15 libras nas plantações e os novos 3 ou 4. As crianças de colo são libertadas com as mães. O marinheiro tossiu um barulho profundo, como um motor antigo a ser acionado, e cuspiu catarro que passou a raspar pela morada. Abanou a cabeça ao olhar para a fila mais adiante. Alguns conseguem pagar para entrar, mas não muitos neste lote. Precisam de trabalhar para pagar a comida para a família na viagem. Então o capitão não os alimenta? Sim. Duff pigarreou outra vez, tossiu e escarrou. Por um preço, sorriu para Roger, limpou a boca e fez um meneio de cabeça em direção à prancha de embarque. Vai ajudar, rapaz. Não queremos que os lucros do capitão caiam à água, pois não? Surpreendido, ao sentir o corpo macio de uma menina ao embarcá-la, Roger observou com mais atenção e viu que o corpo avantajado de muitas das mulheres era uma ilusão ocasionada pelas muitas camadas de roupas. Tudo o que elas tinham no mundo, aparentemente, além de pequenas trouxas de haveres, caixas de alimentos preparadas para a viagem e as crianças magras, pelas quais tomavam atitudes tão desesperadas. Roger agachou-se, sorrindo para uma pequena criança que relutante se agarrava às saias da mãe. Não tinha mais do que 2 anos, com uma melena de caracóis dourados, a boquinha carnuda curvada numa reprovação temerosa de tudo à sua volta. Vamos lá, homem, disse Roger suavemente, estendendo a mão num convite. Já não fazia um esforço para controlar o seu sotaque. O seu modo de falar mais acentuado de Oxbridge tinha dado lugar ao seu modo de falar mais calmo das terras altas, com o qual ele crescera e usava-o agora inconscientemente. A tua mãe não pode pegar-te ao colo agora. Vem comigo. Muito desconfiado, o miúdo fungou e arregalou-lhe os olhos. Mas Roger ainda teve de fazer bastante esforço para conseguir arrancar os seus dedinhos sujos da saia da mãe. Roger transportou o rapazinho pelo convés, a mulher seguindo-o silenciosamente. Ela ergueu o olhar para quando ele lhe entregou a criança, os olhos fixos nos dele. O seu rosto desapareceu no escuro, como uma pedra branca atirada para dentro de um poço. E ele virou-se com uma sensação de mal-estar, como se tivesse deixado alguém afogar-se. Quando regressou ao trabalho, viu uma jovem a caminhar ao longo do cais. Era o género de rapariga que se diria formosa. Não bonita, mas vivida e de bons traços, com algo que chamava a atenção. Talvez fosse apenas a sua postura, ereta como um caule de lírio entre as costas curvadas e corcundas à sua volta, ou o seu rosto, que demonstrava apreensão e incerteza, mas que ainda tinha o brilho da curiosidade. Uma valente, pensou ele. E o seu coração, oprimido por tantos rostos tristes entre os imigrantes, iluminou-se ao vê-la. Ela hesitou ao ver o navio e a multidão à sua volta. Um jovem alto de cabelo claro estava com ela, com um bebé nos braços. Ele tocou-lhe no ombro para confortá-la. E ela olhou para ele, respondendo-lhe com um sorriso, que lhe iluminou o rosto como um fósforo a ser aceso. Ao observá-los, Roger sentiu uma ponta de algo que podia ser inveja. Tu aí, Mackenzie! O grito do contramestre tirou-o dos seus pensamentos. O contramestre meneou a cabeça para a popa. A carga está à espera. Ela não se põe cá dentro sozinha. Depois do embarque e do desfraldar das velas, a viagem correu tranquila durante várias semanas. O clima tempestuoso que acompanhara o êxodo deles da Escócia, rapidamente diminuiu e passou a bons ventos e águas com baixa ondulação. E apesar do efeito imediato disto na maioria dos passageiros ter sido enjoo, tal incómodo desapareceu com o tempo. O cheiro a vómito das entrepontes desapareceu, tornando-se muito suave na sinfonia de fedores a bordo do Gloriana. Roger nascera com um forte olfato, um atributo que ele considerava mau na embarcação, mas até mesmo o nariz mais sensível se acostumava com o tempo, e ao fim de um dia ou dois ele deixara de notar a maioria dos odores, exceto os novos. Felizmente não sentia enjoo, apesar de as suas experiências com os pescadores de arenque terem sido suficientes para que gostasse daquele clima. Com o conhecimento do marinheiro, sabendo que a sua vida podia depender do brilho do sol daquele dia. Os seus novos colegas de embarcação não eram simpáticos, mas também não eram hostis. independentemente de ser do seu sotaque das ilhas, já que a maioria dos homens de Gloriana eram falantes de inglês de Dingwall ou Peterhead, de serem as coisas estranhas que ele dizia, às vezes, ou simplesmente por causa do seu tamanho, eles tratavam-no com uma certa distância. Não era antipatia, o seu tamanho impedia que fosse, mas era um tratamento frio, mesmo assim. Roger não se sentia incomodado com a frieza. Gostava muito de estar sozinho com os seus pensamentos, a mente a voar livre, enquanto o corpo lidava com as tarefas diárias no navio. Havia imenso para pensar. Ele não se tinha informado sobre a reputação do Gloriana, nem do seu capitão, antes de embarcar. Ele teria viajado com o pior capitão do mundo, desde que esse cavalheiro estivesse a navegar para a Carolina do Norte. Mesmo assim, pelas conversas que ouvia entre os tripulantes, percebeu que Stephen Bonnet era conhecido por ser um bom capitão, duro, mas justo, e um homem cujas viagens traziam sempre lucros. Para os marinheiros, muitos dos quais trabalhavam por comissão e não por salário, esta última qualidade claramente mais do que compensava qualquer desvio de conduta que ele pudesse ter. Não que Roger tivesse visto evidências claras de tais desvios, mas ele percebia que Bonnet se posicionava sempre como se um círculo invisível o envolvesse. Um círculo no qual poucos tinham suficiente coragem para entrar. Só o primeiro imediato e o contramestre falavam diretamente com o capitão. Os marinheiros mantinham a cabeça baixa quando ele passava. Roger lembrou-se dos frios olhos verdes, como os de um leopardo que o observaram. Não surpreendia que ninguém quisesse chamar a atenção. Mas ele estava mais interessado nos passageiros do que na tripulação ou no capitão. Era raro pôr-lhes a vista em cima, mas eles tinham autorização para subir ao convés brevemente duas vezes por dia, para tomarem um pouco de ar, esvaziar os penicos nas laterais do navio, pois seria muito inadequado tantos fazerem-no nas pontas da embarcação, e descer, novamente, com as pequenas quantidades de água cuidadosamente racionada para cada família. Roger ansiava por tais breves aparições e tentava que fosse chamado a trabalhar o mais próximo possível da popa do convés nesses momentos, onde eles se exercitavam rapidamente. O seu interesse era profissional e pessoal. Os seus instintos de historiador eram aguçados com a presença deles e a sua solidão era suavizada pela familiaridade da conversa entre eles. Ali estavam as sementes do novo país e o legado do antigo. O que aqueles pobres imigrantes sabiam e tinham era o que seria passado para diante. Se alguém fosse escolher a dedo o depósito da cultura escocesa, pensou ele, talvez não escolhesse coisas como a receita contra verrugas, sobre a qual uma senhora reclamava sem parar para a nora, que há algum tempo sofria com elas. Eu disse-te, Katie Mac, e porquê é que tu decidiste não trazer o meu sapo seco? Mas tiveste espaço para trazer todas as tuas traquitanas com as quais temos dificuldades todos os dias. Mas isso também perduraria, juntamente com as canções e as orações, com os tartãs e com os padrões celtas da sua arte. Ele olhou para a sua própria mão. Lembrava-se muito bem da senhora Graham esfregar-lhe uma grande verruga no dedo médio com o que ela disse ser um sapo seco. Ele sorriu passando o polegar sobre o local. Deve ter resultado. Ele nunca mais teve outra. Senhor, disse alguém a seu lado, senhor, podemos tocar no ferro? Ele baixou o olhar e sorriu para a menina que agarrava os dois irmãos mais pequenos pelas mãos. Sim, Alinan, disse ele, podem ir, mas cuidado com os homens. Ela assentiu e os três afastaram-se, olhando ansiosamente de um lado para o outro, para terem a certeza de que não estavam no caminho, e lá foram tocar na ferradura, presa com um prego no mastro, para dar boa sorte. O ferro era proteção e cura. As mães costumavam mandar os filhos doentes fazerem isto. O ferro teria feito mais efeito se fosse ingerido como nutriente, pensou Roger, ao ver a erupção na pele branca dos seus rostos e após ouvir as reclamações de comichões, de dentes a abanar e febre. Retomou o trabalho, despejando medidas de água nos baldes e pratos que os imigrantes lhe estendiam. Eles viviam de papas de aveia, muita aveia, isso, com ervilhas secas de vez em quando e um pedaço de biscoito duro era o total das provisões fornecidas para a viagem. Quanto a isso, ele não ouvira reclamações. A água era limpa, o biscoito não era bolorento e se a medida de milho não era generosa, também não era pouca. A tripulação era mais bem alimentada, mas ainda com carne e amido, só com cebolas de vez em quando para aliviar. Ele passou a língua pelos dentes, prestando atenção, como fazia sempre em intervalos de poucos dias. O gosto fraco de ferro estava quase sempre na sua boca. As gengivas começavam a sangrar pela falta de vegetais frescos. Apesar disso, os seus dentes estavam fortes e ele não tinha sinais de articulações inchadas ou unhas quebradiças que eram tão comuns entre a tripulação. Pesquisara durante as semanas de espera. Um homem adulto, normal, de boa saúde, conseguiria tolerar de 3 a 6 meses de insuficiência prolongada de vitaminas antes de apresentar algum sintoma. Se o tempo bom continuasse, eles atravessariam o oceano em apenas 2 meses. O tempo vai estar bom amanhã, não vai? Ao ser tirado dos seus pensamentos por alguém que parecia lê-los, ele baixou o olhar e viu a jovem formosa de cabelos castanhos a quem ele admirara no cais em Inverness. Morag, era como os amigos lhe chamavam. Espero que sim, disse ele, pegando no balde dela com um sorriso. Porque é que diz isso? Ela meneou a cabeça, apontando por cima do ombro dele com o queixo pontiagudo. Ali está a lua nova nos braços da velha. Isso quer dizer bom tempo em terra. Por isso acho que é a mesma coisa no mar, não acha? Ele olhou para o céu e viu a curva clara de uma lua prateada, mantendo uma órbita brilhante. Estava alta e perfeita no infinito céu noturno de um tom violeta claro, o seu reflexo engolido pelo mar escuro. Não percas tempo a conversar, rapariga. Pergunta-lhe de uma vez. Ele virou-se a tempo de ouvir esta frase sussurrada por uma mulher de meia idade atrás de Morag, que arregalou os olhos. Para com isso, sussurrou ela em resposta. Não farei tal coisa. Eu disse que não. És uma rapariga teimosa, Morag, declarou a mulher mais velha, dando um passo à frente com coragem. Se não perguntares, farei isso por ti. A senhora pousou uma mão no braço de Roger, sorrindo-lhe charmosamente. Como é que te chamas, rapaz? Mackenzie, senhora, disse Roger respeitosamente, contendo um sorriso. Ah, Mackenzie, sim. Bem, vês, Morag. Pode ser que ele seja parente do teu homem e fique feliz por te ajudar. A mulher virou-se triunfante para a jovem e depois voltou a virar-se para que Roger visse a intensidade da sua personalidade. Ela está a amamentar um bebê e morre de sede por causa disso. Uma mulher precisa de ingerir líquidos quando está a amamentar ou o leite pode secar. Qualquer pessoa sabe bem disso. Mas a tola não consegue pedir-lhe um pouco mais de água. É possível dar-lhe mais água? Perguntou ela, retoricamente, virando-se para olhar para as outras mulheres na fila. Não ficou surpreendido que todas as cabeças se virassem de um lado para o outro, como aos brinquedos de corda. Escurecia, mas o rosto de Morag estava claramente rosado. Com os lábios contraídos, ela aceitou o balde cheio de água, fazendo uma reverência breve com a cabeça. Obrigada, Sr. Mackenzie, murmurou ela. Só ergueu o olhar quando chegou à escotilha. Mas depois parou e olhou para ele por cima do ombro, com um sorriso franco de gratidão, que fez com que ele se sentisse aquecido, apesar do vento forte da noite que lhe passava pela camisa e jaqueta. Ficou com pena ao ver a fila para a água terminar e os imigrantes descerem e a escotilha a ser fechada para que fossem dormir. Sabia que eles contavam histórias e cantavam canções para passar o tempo e adoraria poder ouvi-las, não só por curiosidade, mas também por vontade. O que o emocionava não era a pena que sentia pela pobreza deles, nem o facto de pensar no seu futuro incerto, era a inveja que sentia da ligação existente entre eles. Mas o capitão, a tripulação, os passageiros, até mesmo o importante clima, ocupavam um fragmento muito pequeno dos pensamentos de Roger. Ele pensava em Brianna dia e noite, com chuva ou com sol, com fome ou alimentado. Desceu para a messe quando o sinal de jantar foi dado e comeu quase sem notar o conteúdo do prato. A vigília dele era a segunda. Foi para a rede depois de comer, escolhendo o isolamento e o descanso, em vez de companhia no castelo da proa. O isolamento era uma ilusão, claro. Balançando-se devagar na rede, ele conseguia sentir cada movimento do homem ao seu lado. O calor do suor contra o seu corpo, através do tecido fino de algodão. Cada homem tinha 46 centímetros de espaço, só seu, onde dormir. E Roger incomodava-se ao saber que, quando se deitava de costas, os seus ombros excediam esse espaço em cerca de 5 centímetros de cada lado. Depois de duas noites de sono interrompidas pelos baques e insultos murmurados dos seus companheiros de bordo, ele trocara de lugar e acabara no espaço ao lado da antepara, onde só incomodava um companheiro. Aprendeu a deitar-se de lado, com o rosto a 3 ou 5 centímetros da divisória de madeira, bloqueando os sons dos homens à sua volta. O navio era algo muito musical. Fios e amarras cantavam ao vento. As madeiras rangiam a cada movimento. As batidas e murmúrios baixos do outro lado da antepara, no escuro do compartimento de passageiros nas entrepontes. O descanso também era uma ilusão. Quando ela passou pelas pedras, levou consigo toda a paz de espírito. Ele vivia numa mistura de medo e raiva, apimentada pela dor da traição, esfregada como sal nas feridas. As mesmas perguntas repetiam-se na sua mente, sem respostas. Uma cobra a correr atrás da cauda. Por que é que ela tinha partido? O que estava a fazer? Por que é que não lhe contou? Era muito difícil conseguir uma resposta para a primeira das perguntas, que fazia com que ele pensasse e repensasse a situação, como se a resposta pudesse dar-lhe a chave para o mistério todo de Brianna. Sim, sentira-se só. Sabia muito bem como era não ter ninguém no mundo a que pudesse chamar seu. E sabia como era não ser de ninguém. Mas certamente havia um motivo para eles terem apoiado um ao outro. Ele e Brianna. Claire também sabia, pensou ele de repente. Era órfã? Perder o tio? Sim, era casada, mas tinha-se separado do marido durante a guerra. Sim, ela sabia muito sobre estar sozinha. E por isso tinha tratado de que Brie não ficasse sozinha, para que se sentisse amada. Bem, ele tentara amá-la, como deve ser, ainda estava a tentar, pensou seriamente, contorcendo-se inconfortavelmente na rede. Durante o dia, o trabalho afastava as necessidades cada vez maiores do seu corpo. Mas à noite, ela tornava-se demasiado real, a Brianna da sua memória. Ele não hesitara, soubera assim que descobriu que precisava de ir atrás dela. mas às vezes não sabia se tinha ido para salvá-la ou para perturbá-la. Qualquer coisa, desde que tudo ficasse resolvido entre eles. Ele dissera que esperaria, mas já tinha esperado muito tempo. O pior de tudo não era a solidão, pensou, agitando-se outra vez, mas a dúvida. A dúvida em relação aos sentimentos dela e aos seus. Pânico de não a conhecer de todo. Pela primeira vez, desde a sua passagem pelas pedras, ele percebeu o que ela pretendera ao recusá-lo. E sabia que a sua hesitação tinha sido sábia. Mas seria sabedoria e não apenas medo? Se ela não tivesse passado pelas pedras, teria voltado para ele de corpo e alma ou teria decidido recusá-lo, sempre à procura de outra coisa? Foi um salto de fé, atirar o coração no abismo e acreditar que o outro o apanharia. O seu próprio coração ainda estava a voar no vazio, sem certeza alguma de onde aterraria, mas ainda voava. Os sons do outro lado da antepara tinham-se desvanecido, mas voltaram a ser audíveis, de modo rítmico, um som com o qual ele se sentia familiarizado. Estavam a fazê-lo outra vez, quem quer que fossem. Faziam-no quase todas as noites, depois de os outros terem ido dormir. Ao início, os sons faziam-lhe sentir apenas o seu isolamento, a sua condição sem o calor de Brianna. Parecia não haver nenhuma possibilidade de calor humano real, nenhuma conexão de corações ou mentes, nada além de um consolo animal de um corpo a que se agarrar no escuro. Existia algo mais para um homem além disto? Mas depois começou a ouvir outra coisa nos sons. Palavras de ternura, sons furtivos de afirmação. E isso fez com que ele se tornasse, não um voyeur, mas um participante da ligação. Não sabia quem era, claro. Podia ser qualquer um dos casais, ou duas pessoas quaisquer, com desejo. Mas mesmo assim ele imaginava os rostos dos dois desconhecidos na sua mente. Imaginava o jovem alto de cabelo claro, a rapariga de cabelo castanho com rosto simpático. Imaginava os dois, entreolhando-se, como acontecera no cais. E Roger teria vendido a alma para conhecer essa certeza.